me deu um tempo para explicar. Tempo de ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você, meu homem, não me deixe assim. E não me deixe assim. Disse adeus, nem me deu tempo para explicar. Eu pude ver o brilho daquele olhar. Que você iria me deixar de vez. Disse adeus e eu saí correndo no meio da rua, gritando e implorando quase toda nua. Você é o meu homem, não me deixe assim. E não me deixe assim. Comigo! Jamais outro homem do amor. Que aquele cara é apenas um amigo. O meu. Só você é o dono do meu coração. Por você eu estou de joelhos no chão. Te imploro do amor, não me deixe assim. Não me deixe assim. Já é tarde, mais uma noite que você me deixa aqui a te esperar. Sim, sem saber a que horas vai chegar. Ligo a TV pra tentar me distrair, mas você não chega e eu volto a insistir. Pelo seu celular, você não atende, não está. Estou aqui, esse pé, esperando.